Pati gosta assim mesmo. Vida fora da lei, cobra que ia tá nos becos. Crime cobra as falhas na quebrada, é natural. Hoje tá banda e o fluxo. Hoje a noite tá banda, os moleque quer luxar. Depois da zero é nós aqui na rua. Aqui no meu barraco hoje é fumaça pro ar. Então tá massa. Hoje tá massa, vinho na taça. Passa, avisa as pati que hoje o frevo é lá em casa. Regada blunt e maçã, whisky batom, dona fight. Lupa vermelha que se pá fica suave na nave. E só cola se é pra somar que pra subtrair. Tem vários na quina, quem se garante vira ameaça pro estado. Então castelos, bonés, jaqueta preta, os Nike. Um 12 ali no boss que garante um giro na night. Chama de isada. Noite tá banda e suave pra degustar do alecrim. Então deixa os moleque fluir que essa lomba hoje aqui é nossa. Pras dona é bacardi e pros alma bala de sobra. Na quina ou no barraco hoje é fumaça pro ar. Hoje a noite tá banda, os moleque quer luxar. Depois da zero é nós aqui na rua. Hoje é fumaça pro ar, então tá massa. Hoje a noite tá banda, os moleque quer luxar. Depois da zero é nós aqui na rua. Aqui no meu barraco hoje é fumaça pro ar, então tá massa. E pra quem cresceu no crime dando perdido no golpe. Na escola era só rolê na quina de bike e ciclope. Hoje na noite atribulado de capuz, tiro a flex da bura, perfume a fate seduz. Condição quem não quer, a house hoje tá banda. Dinheiro faz dinheiro e pras piranha tem escama. Os menores que nem eu, tá de cima na quadra. 12, 14, 16 é a quadrilha formada. Na noite quem vê até se assusta. Gela com o naipe dos moleque de Mizuno e a barreta. Na sequência tem as dona, o whisky, as lombra, as PT carregada, chola muda a noite banda. Deixa as onças constar pra alegria dos moleque. Se tem fumaça no ar, na quina consta um bag. Hoje é tudo nosso e as peças tão acionadas. Noite tá banda, fi, eu de hoje, rolê hoje, na hoje, hoje a noite tá banda, os moleque quer luxar. Depois da zero é nós aqui na rua. Aqui no meu barraco hoje é fumaça pro ar. Então tá massa. Hoje a noite tá banda, os moleque quer luxar. Depois da zero é nós aqui na rua. Aqui no meu barraco hoje é fumaça pro ar. Então tá massa. Anoiteceu, curte só, os gabi no barraco. De longe já escuta, rap nacional de fato. Liga lá os parceiros que são em prol do rap. Que hoje a noite tá banda, os perigos prevalecem. Na madruga, noite escura, não dá pra confiar. Tem as novinhas que estica, os cabritos pra cobrar. Saber onde pisar, passo em falso é mal. Chegar a foito de quebrada, vai cheirar é sal. A noite tá banda, ostentação escama. Toma cuidado, se domina, vai provar da lona. Vira zumbi da droga, escravo dependente. Perdeu o bom da vida boa, malandragem entende. Não te incentivo pro mal, só dou ideia certa. Desse mundão você só leva o que viveu, entenda. Vamos aproveitar o bom da vida agora. Hoje a noite tá banda e aqui não consta potoca. E me convida eu sei, que as pati gosta assim mesmo. Vida fora da lei, cobra que ia tá nos becos. Crime cobra as falhas na quebrada, é natural. Hoje tá banda e o fluxo. Hoje não, a noite não. Tá banda, os moleque quer luxar. Depois da zero é nós aqui na rua. Aqui no barraco